report before taxi Juliet. Please report before Juliet. Mas, bom dia, Fernando, está no ponto de espera da 104. Boa tarde, mantém o ponto de espera. Could you please confirm the original call sign of the aircraft? Didn't get, could you repeat? November 7-1, November Echo. That's correct. Roger. Report before Juliet. Afirmativo, tá voando agora Serra Vitor, perdão, tá voando aí de Serra já, completa aproximação, chame em torno no 895, avisarei a torre e LS Whisky. Afirmativo, então, 2295, para LS 6356. Tá 3216, desça para 2010, ajuste 1020, livre LS, ponte estabilizado. Desce autorizado, descendo 2000 pés, departamento para a Delta 3271. Azul 2771, desça para 3000 pés, ajuste 1020. 3000 pés, 1020, azul 2771. Tram 3804, foi Duna, desça para 4000 pés. Duna, 4000 pés, ajuste 1020, tram 3804. Comendo, Fernando. Oxenia 6255, solo 27, livre direito, chama solo em 1, 2, 1, 1. Direito 2, 1, Oxenia 6255. I got that the call sign is November 100 Echo Victor. Correção, QD Mike 125 Simbra. QD Mike 125. Call me when you have the 3 Lima in fact. Contato com o nacional. Ativo, 4463. Frente a posição do mesmo ali, mantendo zero. Pode trazer na final e manter o contato com o caixa pelo caixa de manter. 3804, desça para 2010, ajuste 1020. 2010, 1020, 3804. Jante Mike Juliette Romeu. Ponte sobre voo. Salvador, eu sou o da Jante Vitor Lima X-Ray, curve à direita na proa 040. Direita 040, Alcoa Bank. Para o nível 2 para 4 no 10. 4 no 10. Nível 360, decola pista no 0, curva direita. Chega da El, Leda, Motiva. Via Apesuru 1 a 0. Piraí, Umbade, Apesuru 44, prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 120, decima 8, transfondo 55 no 5. Guarulhos, nível 360, de bola na pista 1-0, da Eoleda Mótima. direita, no contato do controle 208, acima 5595, gol 207. Papai Eco Golf 8, follow the yellow car to the taxi mic. Ok, vou falar do yellow car. 6255, graças a Juliette, posição 09. Juliette, posição 09, acho que é 6255. 2067, contagiamento de socorro, edição pronto, pushback, acionamento. Pronto, só pushback já, o número 2067, posição 10. Gente, é o Ângelo 067, o Airbus da Avianca, engraçado, na posição 09, à sua direita, posição autorizada, pushback, tomando pronto para o táxi. Após o Avianca, eu estou autorizado a 067, agora por que parou? Solo Salvador, boa tarde, 356, de pronto. 356, estou autorizado via Alfa, na porta Ângelo Juliette. Alfa, chamando Ângelo Juliette, 356. Papatango Vitor Lima X-Way, está a 21 milhas oeste do, da posição Duna, reassuma a navegação na proa de Duna. Na proa de Duna, vem que a gente vai ficar dois. Negativo, mantenha, deixe mantenha 4 mil. 4 mil, vem que a Azul 2771 estabilizado. Afirma, tentei falar, mas não consegui. Gente, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 957. Depois 95, boa tarde. Boa tarde, Azul 4463, decolou, cruzando 2200. Papatango Vitor Lima X-Way, desça para 3007. Controle, boa tarde, 443 Azul. Uma aeronave modular para controle, confirme. Azul 4463, decolou, está cruzando já 3000. 4463, nível 180, direto coral. Direto coral, obrigado. Azul 4463. Volume 100, Golf Victor, Clear to Serra Papá, India, mais airport, via uniform Zulu 17, after according to route plan. Flight level 430, takeoff runway 10, turn right, departure Arbor, then Alepha, Skunk 5531, Salvador departure 120.8. Localizador. Aparei no localizador, Lima Alpha. Takeoff, turn right, departure Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, then Alepha, position, Echo, Lima, Echo, Foxtrot, Alfa. November 100 Golf Victor, read back, correct. Gate, correction 8.4, call me when you're ready. Superficialização, sinal da 1-0. 3804, foi sua aproximação número 2, que já pôs. É isso, 3804. November 100 Golf Victor, for startup and text. Call tower 118 decimal 905. Vitor Lima, que foi autorizado no final do procedimento, ele é sexuído. A 10 aposta no curso localizador, irá seguir um Bravo Eco 58, agora passando Duna, com 165 de ground speed. Autorizado, procedimento de LS ativo da pista 10, reportará estabilizado no localizador Victor Demetri. Pista direita, 121, 771. Final de 2000, 18-3804. O 2067, autorizado táxi via Pátio 1, no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste no 020, bom voo. Ok, via Pátio 1085-1020, voo 2067. Lento 170 graus, 129. Deve pouso 90-3204. Segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, atenda sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atenda sinalizador. 356, após a passagem do Boeing da Gol, Juliette, portão 1-0. Portão 2, 1-6, segue Avianca, Juliette, portão 3. Segue Avianca, Juliette, portão 3, na TV 1-6. Patrão de Salvador, bom dia, Patrão de 230, frente da Papá. Patrão de 230, sua identificação, reporte unidade descida na Praia de Amã. Já no ideal de descida. Gente, desça para nível de voo 050. 050 para 050. A descida, Salvador, azul 2711. Azul 2711, desça 4 no 10, ajuste no 020. 4000 com 1020, ou 2711. Turma, se for para pousar na 17, sem espera. Gente, Lima, Lima Alfa, autorizado, uma base curta pela direita, reporta na final da 17. Ok, uma base curta pela direita da 17, Lima Alfa. Oi, Salvador, bom dia, boa tarde, agora 2067, para o suporte zero. Me chamou a torre, foi o gol 2067? Afirmo, 2067 é gol. Gol 2067... Livre a linha, né? Decola no 0 vento, 1 0 graus, 1 3 mais. Determina que foi a torre 1 no 9-95. 9-5 a torre, obrigado, senhora. Volta lá. Torre Salvador, boa tarde, Pamatango, Victor Lima X-Ray, estabilizado no localizador. Victor Lima X-Ray, reporta passando externo para informação, uma aeronave aproximando da cabeceira auxiliar para pouso, não interfere na sua aproximação. Aciente do tráfego, Victor Lima X-Ray. Tráfego agora à sua esquerda, 500 pés, um... Bravo Eco 58. Victor Lima X-Ray, ciente. Lima Lima Alfa, livre pouso no 7, vento no 7, 0 graus, 1-2-9. Lima Alfa. Tá. Confirma o pátio? Lima, Tiro Bravo, autorizado Tuberá, conforme rota, nível 060, decola da 17, primeira curva à direita, segue perfil de saída Coral, aciona 5530, controle 120, décima 8, torre 118, décima 95. Protegimento correto, confirme pra ver? Sim, te liga aqui no Bravo. Para assinamento táxi, torre 11895, na rua. Como Juliette Bravo Delta, precisa. Juliette Bravo Delta, coloque o código 5436, sob condições de usar para 3510, reporte atingindo. 4-3-3. Obrigado, seguro 2510, reporte aqui vindo. Canal 020. Azul 2711, no deixa para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento e ele é executado a pista 10, aposta no curso localizador. Terceiro para 2 mil, autorizado o X-Ray, reporta o log 2719. Vitor Lima X-Ray, Solas 4-2, ao livrar a direita, chame o som 2-1-1. Ao livrar, Salvador, Vitor Lima X-Ray, segue via Alfa, Kilo, Paz 3, atento ao sinalizador. Azul 4463, serviço radar terminado, 54 milhas no setor sudoeste de Salvador, chame controle Ilhéus, na frequência 120.1. Ok, chame controle Ilhéus, 2067. Controle 3067, por favor, 2067. O 2067 mantém a prova, Lira, aguardando a conexão. Ok, meu professor. Olha, o 2719 pode voar para Oriduna, da presente? O 2719 é autorizado voar a dona, reporte interceptando, atento ao helicóptero nas proximidades de dona, a 500 pés. Gente, obrigado, vai ficar atento ao helicóptero. Carido 2260, deixa 3 mil pés, ajuste 190130. 3230 para 3000 com 10020. Não confirma essa velocidade indicada. Está mantendo 8-0, reduzindo devido a informações aqui na presente. Gente, a salida do 260 confirma essa velocidade indicada. 240. Gente. Ah, 4089, boa tarde. Formação Oscar. Pronto, pode. 089, autorizado Vitória, via piso do 44, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Bineve, aciona 5535, controle 120, decimal já. Mestre da rodada, sente. Controle 120, decimal 8, no portão 2, chame quando pronto. O 2067, chame Recife, 125, decimal 1. 251, boa tarde. Descedores no pés, autorizado o final do procedimento INF que foi adaptado, reporta no curso do localizador. 230 para 2000, reporta lá. Azul 279 está estabilizado no lote. 279 no completo final do procedimento INF que foi, chame torre 198, decimal 95. 1895, 279. Salvador, boa tarde, o azul 2719, estabilizado no lock. 2307. 867, informação Papá, aguarda o instante, Papá. Esperemos a Papá, mas se escuta, 867. Salvador, azul, 4-0-9-7-2, pronto, Papá. Cheque o trem, pouso autorizado, pista 90, vento 190 graus, 15 nós. Baixou aí pra volta, ligue pouso, 271. Foro 867, autorizado Brasília, via piso 17, mostra a fome rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5537, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, rota 17, decola 10, Arbor Elefa, controle 208, pode 37, gol 98, 67. Por 867, o atendimento correto no portão 7, chame para puxar aqui a assinamento. Chamará, gol 98, 67. Controle parceiro 2230, estabilizou. Falei o 2230, completo no procedimento, chame torre 1, 98, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, passarelo 2230. Passarelo 2230, bom dia, ajuste 9020, continue a aproximação, aguardando a pista livre. 2230. Azul 27 no 1, solo aos 52, livre na próxima e chama o solo, 3 no 1. Vai livrar, chama o solo, o azul 27, 1 no 1. Azul 40, tem nove autorizados, táxi, via Índia, da Ponte de Fera, Ponte de Fera, 118, decimal 95, ajuste no 020, um voo. Autorizado, pista 90, vento no 7-0 graus, no 4 mais. 2230, baixando o travado, livre o pouso. Parou, chamei a 6254. Escuta, chamou só o 219 e não teve contato. 2711, 121, decimal 1. 211, João, graças. Salvador, do Azul 2719, tá? Retorno na 6-4. Azul 2719, ingresso aquilo, faz 3, posição prevista 3, Lima, atente ao sinalizador. Quilo, faz 3, a missão como prossiga. 4, pronto, cópia. Tomativo, proceda. Sinema 254, autorizado Santos Dumont, via piso do 44, pós conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue preciso saída da El, Leda, após Bidev, aciona 5511, controle 120, décimo 8. Rio de Janeiro 360, pela outra jogou 44, pode conforme rota. Decoda é o Leda Bidev, decoda 10, curva direita, 5511, o código 208, controle de saída, o Xenia 6254. Xenia 6254, protegimento correto no portão 9, chame pelo pronto. Conforme. Solo 5-5, chama direito, chame som, 2-1-1. 2-1-1. Léo, chamei a frequência livre. Colagem 0, vento 1, 90 graus, no 3. Está ubicado, 4-0, de lado. 0, autorizado táxi, via Alfa, Juliette, remota 1, 2, parte 1. Alfa, Juliette, remota 1, 2, parte 1, 2, 2, 3, 0. quer questionar do voo 1867 na próxima sete? 1867, aguarda para isso. Aguarda. Azul 4089, decolou 87208, boa viagem. Sou garoto, passa a classe. Patrão da Lua, azul 4089. Azul 4089, contratada na decolagem, submantém de voo 340, via saída da EL após 2000, voo Leda. Após 2000, voo Leda, chave 349, ao lado 4089. De pouso? Acimando o pouso em Alagoas ao 1-1-0-7. Tente o número 07, o radar terminado. Autorizado chamar na potência livre para a coração do seu pouso. Bom pouso. Prato do trabalho, do lado para o Mike, prossiga. Mike Sway, prepara Momo, transição frutinha, aguardando cópia. Informação em curso da paz. Tudo Mike Sway? Última sete, autorizado táxi, via parte 1, Índia até o ponto de espera, chame torre 1-1-8-2-9-5, ajuste no 020, bom dia. Rio 4089, chame Recife, 125, decimal 1. Recife 1, boa. Estamos muito Lima X-Ray, pronto, cópia. Tabatango Vitor Lima X-Ray, autorizado Fortaleza, conforme rota, nível 110. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, Cogibo após Froti, aciona 5541, controle 120 decimal 8. Confirmando, boa noite, 67, pronto, no ponto de espera. Tá autorizado a linha de decolar, pista 1-0, o vento no 70 graus, no 3 nós. Taxi to the right until threshold 35. Then taxiway Lima. On taxiway Lima, maintain position. Call ground 121 decimal 1. abençoe. Autorizado acionamento, chame o táxi. Sete decolou 07, 208 BH. 208, boa. 108, certo. Comodoro, boa tarde, o 3216, informação papá, informação portão 4. Para a localização, Fortaleza. 3216, informação papá, confere. Autorizado Fortaleza, via pêndulo 19, após conforme rota. Nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Momo, código Froti, aciona 5542, controle 120, décimo 8. Vou na prova da rotatória e desça para 1510, hoje em Salvador, 1020. Na prova da rotatória, para 1510, Alfa Tango Tango. Controle de Salvador, boa, Gol 1867, passa 3. 867, contato para a decolagem, sub mantém nível de voo 360, autorizado o Vanna Proa de Elefa. Muito grato, Vanna Elefa, direto 360, Gol 1867. November 1, GZ Golf Victor, approve a taxi via Lima, Menapron. Then taxiway India until rolling point. When there, power 118 decimal 905, altimeter setting 1020. Bravo, direcionamento, chame o táxi. Passa o táxi, autorizado, reporte para ingresso na pistola 735, Lima, Quilo Bravo. Bravo, sim. A Hotel Taxi Papá, está autorizado, tá? Você pode esperar ingressar na pista. Qual é o teu nome? 704. Boa 9246, plena identificação. Autorizada a chegada a Bonf, deixa para nível de voo 090. 090, Bonf. 60, voo 1867. 1867, prossiga. Passando 160, 1867. Tente aguarde para chamar outro templo. November 100, Golf Victor, leaving 2000 for 430. November 100 Golf Vito, with a contact from departure and climbing and maintain at level 430, Abor departure. Okay, the Abor departure and climb to 430, November Golf Victor. Uno 867, San Recife, 128, décimo 8. 128, 1867. Vitor Lima X-Ray, confirme o PV? Vitor Lima X-Ray, autorizado táxi? Reporte para ingresso no pátio principal, ajuste no 020. Vitor Lima X-Ray, segue a retaguarda do reverse da TAM, via parte 1 no Índio até ponto de espera, torre 1895, ajuste no 020, bom voo. Índia, atrás do TAM, no ponto de espera, chama a torre 1895, Vitor Lima X-Ray, confonde. Vamos dar 3216 para o táxi, temos 135 a bordo, 4 Salvador. Então, 3216, autorizando o táxi via Índia até o ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 020, bom voo. Índia no ponto de espera, 395, obrigado pelo trabalho, 3216. 26 do hotel. 17, controle 208, boa tarde. Boa noite, obrigado. Boa tarde. Vitor Hotel, aguarde para o início do reboque, apenas confirmando do portão 10 até a remota 14, confirma? Confirmo. Bem, te mandei escutar para Vitor Hotel. Escuta. 060, pelo grau. Apatango Vitor Kilo Delta, sem identificação. É 254, na escuta? Na escuta, prossiga. Por gentileza, teria um estimado para início do táxi? Mas a gente nem pediu para estudar. Mantenha a proeza, mãe, reposta em grau de descida. Vitor Delta, planilha ser cancelado 1-1099. Vou na proa da rotatória em descida inicialmente para 3.500 pés. Corrigindo 3.500 pés, ajusta na 020. M1-41, desce inicialmente para 2.500 pés. Autorizado o final do procedimento ILS que seja do CBS, reposta no curso localizador. 2.500, reposta final, curso localizer ou missionário 6-1-1-4-1. Senhor, está desconsiderando a sua interface, pode voar duna direto, intercepta? Canal 6141, ainda negativo devido a um tráfego na sua posição agora de 9 horas a 2 milhas no 1500 pés, agora separação com o mesmo para a descida e para o de dono. Permanente então, segura em 4000 restrito, tá bom. Negativo, você está reautorizado a descer até 2500 pés, essa não é 6141. Permanente então, 2500, Pedro da Interface, 4-1. November 1, 00 Golf Vito, contato sinal Recife. Frequência 128.8. Recife 128.8 para November Golf Victor, good day. Autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no zero. Ali mantendo o zero, vitor. João Bocampo, papapapau, papel tango. Alfa Tango Tango, chame a torre, 1-1-8-9-5. 9-5, obrigado, amigo. 1-2-5-5, Rio Ponte para o 060. Dá pra gente autorizado o sinal na 7, reporte 3 milhas da cabeceira, sobre a rima. Posição, reportar aí então, tamo, tamo. Anders, 604, send by my arrival, 1820, level 060. Então, 41-2000, autorizado em LS. Autorizado em LS, 2. 19346, 2000 pés, sem restrições, autorizado em LS, número 2. 20-8. 19246, copiou? Negativo, 9246. 3.000 pés, restrições, autorizado LS, número 2. 2.000, LS autorizado, 9246. O Delta prossegue com o 0. 6254, puxa para estacionamento no portão 9. Puxando 6254, portão 9, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame o táxi, 6254. Ajuste, chama 020. Hotel, entra 10. Confirma, senhor, hotel, número 3. patrulha de alerta, convite a instalação. Salvador 6315 da 8, transfere 2 anos dos lados do canal 110 na pegada Mante. 6315 via Mante, essa é 080, redução para 250. 080 via redução 250, 3195. 1255, redução para 250. Under 604, reduction speed 250 max. Tirando agora, tá botando. Tá, fora do solo, Vitor Lima 6. Vitor Lima 6, decola os 24, controle 20, vou chamar o 8. Agora controle, 208, Vitor Lima 6, boa tarde. Boa tarde novamente, Papatango Victor Lima X-ray, decolado. Salve com ele, ali, eu chamo ela do radar. Saída Momo, via, foi para 3 mil pés. Sobe para 3 mil pés na saída Momo, Victor Lima X-ray. Boa tarde, eu chamo ela do radar, estabilizada da X-ray. Negativo o modo Charlie, confirma a altitude de cruza. Vai descida, passando agora a nível de voo 0 com 4.500 pés, feito já local. Gente, está presente, tem condições de voadora? Sim, Matheus. Foi Duna, reporte interceptando localizador. A voadora interceptando localizador, feito já local. Controle, Vitória, bem que vem? Subindo normal, 4.500. Guardado a possibilidade de curvar direita, voa direto sobre o verão. Já mantém, vai atingir o 060. Enquanto está elevado, a presença modifica a extensão de 060. Modificado, autorizado, direto sobre o verão.